Thank you.

Sunday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday, Sunday, Sunday, Sunday, Sunday, Sunday, Sunday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Friday, Friday, Friday, Friday, Friday, Friday, Saturday. Bye. Aí. Aí, com isso aí a gente vai finalizando a Tia Intercontinental. Hoje a gente teve aí o Xavit, o Mendex aqui, ó, de Portugal. Passou uma galera aí de vários países. Tivemos aqui a presença de Malu Engel. Aqui à minha esquerda, meu querido Irlan Guedes. O Horus também rolou. Eu sou o Jabá Guitabase. O Amadeus também, Amadeus em Itapuã. E o Shime foi o nosso convidado especial de Saguenay, Canadá, mais cedo. Valeu, pessoal. Vamos finalizar aqui. Ligar o som. Boa noite. Valeu! Só shape! Bye.